Então, boa noite a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença dos assinantes e dar as boas-vindas a eles. Também de agradecer ao Gilson, que organizou todo esse maquinário para fazer isso aqui, e a Roseli. Sem essas duas pessoas, essa aula não poderia estar acontecendo aqui hoje. Espero também que vocês sejam pacientes conosco se a gente tiver algum problema técnico, porque é a primeira vez que a gente faz isso. O tema da aula de hoje, então, é a origem do templo hindu. Essa aula faz parte, na verdade, fora a aula introdutória, a primeira aula do curso de arte sagrada ou de interpretação da arte sagrada, sendo que na introdução, que já está disponível aos assinantes, nós explicamos usamos o termo arte sagrada, a expressão arte sagrada, simplesmente para diferenciar do termo, da expressão mais geral, arte sacra. Embora essas expressões sejam semanticamente equivalentes, nós vamos usar aqui arte sagrada num sentido distinto, como só uma parcela da arte sacra. Quer dizer, arte sacra é chamada arte sacra em razão do seu tema. Quer dizer, uma pintura que retrate a Virgem Maria, que retrate Jesus Cristo, uma pintura que retrate o Buda, tudo isso é considerado arte sacra, certo? Mas a arte sacra pode variar muito, desde as obras primitivas numa tradição até as obras de estilo moderno, e cuja linguagem simbólica é completamente alheia à estrutura da própria tradição. Então nós vamos chamar de arte sagrada simplesmente aquelas obras em que não somente o tema é sacro, o tema tem origem numa tradição espiritual, como também o modo pelo qual esse tema é tratado reflete na sua linguagem simbólica a própria natureza do tema. Isso é, então, só para resumir rapidamente a aula introdutória. Quer dizer, se você quer representar a Santíssima Virgem, se alguém quer representar a Santíssima Virgem e pinta simplesmente um quadro representando uma mulher, como você dá sinais indicativos de que aquela é a Santíssima Virgem e não somente uma mulher qualquer? Ora, toda religião, toda tradição tem seu conjunto de sinais e indicadores, né? Então a gente põe uma auréola, né? Põe umas letras, uns nomes indicando, tem alguns gestos característicos, algumas posturas. Mas além disso, a questão é que o próprio estilo da obra pode explicar a natureza do objeto tratado. Quer dizer, uma coisa é você indicar didaticamente que ela é a Santíssima Virgem. E quando você tira tudo aquilo, todos os sinais em torno, você tira o véu, você tira a auréola e você olha só o rosto ou as mãos, bem, parece só uma mulher comum. Certo? A arte sagrada não é assim. Quer dizer, ao olhar os próprios traços distintivos da figura, você já identifica algo de especial ali, você já identifica algo de único. Quer dizer, é por isso que toda a iconografia exige uma tremenda estilização. É por isso que não existe naturalismo sacro na arte. Quer dizer, o naturalismo naturalmente exclui a possibilidade de diferenciar um conteúdo divino, o conteúdo divino do tema. Quer dizer, o conteúdo não é natural. Como ele pode ser representado de modo natural? Quer dizer, a Santíssima Virgem é, para os cristãos, não apenas uma mulher ou uma mulher santa, uma pessoa piedosa e especial. Ela possui qualidades espirituais únicas, quer dizer, dons específicos de Deus que tem que estar representado na pintura, tem que estar representado na imagem. Como você representa o fato delas ter sido concebidas sem pecado? Isso tem que aparecer no rosto dela. E se você fizer uma pintura naturalista, só o que vai aparecer é uma mulher. Talvez uma mulher piedosa, talvez isso inspire alguma devoção. É evidente que a pintura, certo, não tradicional, que a obra não tradicional, pode inspirar devoção, certo? E pode até mesmo ser sublime, certo? Mas ela não indica, na sua própria estrutura, a natureza do tema, certo? Ela simplesmente cria uma disposição subjetiva em relação a um tema que tem que ser previamente conhecido pelo sujeito que admira a obra. Quer dizer, olha só, um hindu pode entender um ícone medieval. Se você explicar para ele a linguagem simbólica. Certo? Mas ele não pode entender uma pintura devocional moderna. Porque o entendimento da pintura devocional moderna subentende que você já seja cristão primeiro, que você já conheça o cristianismo, que você já saiba quem é a Virgem Santíssima Virgem Maria, e você usa o quadro como uma referência muito secundária, como um apoio mínimo, certo? Mais para os seus sentimentos do que para a sua inteligência. Quer dizer, a obra tradicional fala para os sentimentos também, mas ela fala para a inteligência. A obra devocional fala somente para o sentimento. Tá claro isso aí? Bom, mas o tema hoje não é pintura, o tema hoje é o templo hindu. Para a gente falar do templo hindu, cada um dos temas vai ser dividido em duas aulas. Então, a primeira aula a gente dá uma introdução geral e na segunda entra no tema específico. Então, a introdução geral hoje é, quer dizer, o que é um templo? O que diferencia um templo de uma habitação qualquer? Para entender o que é um templo, a gente tem que entender, primeiro, prestar atenção na percepção que o homem tem do mundo, a experiência que o ser humano tem do mundo. Olha só, você olha o mundo, você percebe o mundo de dois modos. Quer dizer, você percebe instantâneos do mundo. Quer dizer, se você sai num campo aberto, você vê a vegetação, você vê a inclinação do terreno, você vê os rios, você vê o céu, você vê as nuvens, você vê o sol, ou você vê a lua e as estrelas, se for à noite. Quer dizer, essa representação imediata do mundo, certo, indica uma certa ordem e uma certa diferenciação qualitativa. Quer dizer, as direções não são todas as mesmas para você. Se você olha para cima tem céu. Se você olha para baixo tem terra. O céu você não toca. A terra você toca e você se apoia nela. Se você olhar agora o mundo não somente como um instantâneo, certo, mas olhar o mundo como uma sucessão de situações diferentes, o mundo já não aparece para você como uma diferenciação qualitativa imediata e explícita. Quer dizer, então o mundo, no instantâneo do mundo, a fotografia do mundo que a nossa percepção oferece, mostra para a gente que existe céu e terra. Certo? Já a sucessão, a percepção do mundo como sucessão de situações, indica duas coisas. Por um lado, do ponto de vista natural, as situações tendem a ser cíclicas e repetitivas. Quer dizer, todo ano tem um inverno, tem uma primavera, tem um verão, tem um outono e assim por diante. Todo dia tem um amanhecer, um meio-dia, um pôr do sol, a noite. Quer dizer, do ponto de vista puramente natural, as coisas aparecem como cíclicas. Até os animais tendem a se reproduzir de modo cíclico, a se alimentar de modo cíclico. Eles têm um ciclo circadiano e um ciclo sazonal. Certo. Todas as criaturas aparecem assim, as plantas aparecem assim, os animais aparecem assim, e o cenário natural inanimado também aparece assim. No entanto, isso não permite para o ser humano identificar, certo, precisamente quais vão ser as circunstâncias da vida dele. Quer dizer, quando ele olha para ele mesmo como psique, quer dizer, como sujeito vivente, sujeito consciente, ele tem que dizer para si mesmo: embora eu possa dizer com razoável precisão o que vai acontecer com o mundo natural daqui a 3, 6, 12 meses, certo? E até daqui 1, 2, 5, 10 anos. Tá, algum carro parou aqui em frente e ele está pedindo para que a gente atire nele porque eles estão tocando uma música muito alta. Não sei se os assinantes estão ouvindo isso, então eu peço desculpas. Embora a gente possa antecipar o cenário natural com uma certa facilidade, nós não podemos antecipar a nossa própria vida com facilidade. Quer dizer, quais são as pessoas que eu vou conhecer, quais são as coisas que vão me agradar, quais são as coisas que vão me desagradar, para onde vai a minha vida? Olha só, o mundo aparece como uma sucessão indefinida de ciclos que tendem a se repetir. E a vida, o sujeito, certo? Aparece como uma sucessão de circunstâncias inesperadas, certo? E que não tem uma duração indefinida. Quer dizer, você sabe que um dia você morre e o mundo vai continuar rodando. Você não sabe quando você vai morrer e você não sabe quando as coisas vão acontecer para você. Quer dizer, o mundo, enquanto palco da vida, aparece como o quê? Um horizonte de mistério, um horizonte de desconhecido. Enquanto mero cenário, ele aparece não como um horizonte de desconhecido, ele aparece como uma regularidade, ele aparece como uma certa ordem. Isso quer dizer que o tempo, olha só, para o ser humano, o tempo já passa a ter dois significados na experiência. Um significado quando ele se refere ao tempo natural. Outro significado quando ele se refere ao tempo vital ou biográfico. Entendeu? O tempo natural vai se estender indefinidamente. Tem esse ano, tem o ano que vem, tem o outro ano, tem esse dia, tem o dia seguinte, tem outro dia, assim por diante. Ciclos que se estendem indefinidamente. Mas cada um desses ciclos oferece algumas oportunidades para que você viva a sua vida. E você não sabe quais são as oportunidades que vão ser oferecidas e nem quando o mundo vai parar de oferecê-las. Tá claro, hein? Essa diferença, essa dupla percepção do tempo, né? Uma coisa é o tempo natural, outra coisa é o tempo biográfico. Isso quer dizer que o ser humano, ele tem basicamente, ele está numa tensão entre dois extremos. Quer dizer, o instante atual do agora, em que ele percebe o mundo fotograficamente como ordem hierárquica, certo? E um horizonte misterioso que está no em algum momento do futuro. Sobre o qual ele tem um controle mínimo. Quer dizer, ele tem um certo, o ser humano pode ter um certo controle, uma certa capacidade de intervenção ativa sobre o mundo, porque o mundo é uma sucessão de ciclos. Quer dizer, você planta hoje, você pode calcular mais ou menos o que vai nascer amanhã. Você sai para caçar a essa hora, porque você sabe que os animais vão beber água a essa hora. E assim por diante. Quer dizer, na medida em que a sua biografia se refere, certo, ao seu organismo, o mundo é mais ou menos antecipável e previsível. O seu organismo, sendo ele mesmo também uma parte do cenário natural, ele também é regido por ciclos. Quer dizer, você com uma certa regularidade vai precisar se alimentar, vai precisar descansar, você vai reagir regularmente, de certo modo, diante do frio, diante do calor e assim por diante. Quer dizer, na medida em que a sua vida, certo, é a satisfação das necessidades corpóreas, a sua vida é bastante planejável. Quer dizer, o mundo oferece a solução para esses problemas com uma certa regularidade. É claro, fatalidades existem, tragédias acontecem. Quer dizer, às vezes você está num lugar e não tem comida. Não interessa que chegou a hora de encher o estômago. Mas, de um modo geral, a sobrevivência não é tão difícil. É a sua biografia enquanto experiência humana é que é imprevisível. Quer dizer, você não sabe quem você vai ser daqui 10 ou 20 anos, com quais pessoas você vai conviver, do que você vai gostar, do que você vai desgostar, certo? Do que você vai saber, o que você não vai saber, o que você vai querer, o que você não vai querer. Tá claro isso aí? Quer dizer, o mundo não oferece, a experiência que a gente tem do mundo não oferece um fechamento para a nossa própria biografia humana. Ele oferece um fechamento para as necessidades orgânicas. Tá assim, tá bom, eu preciso comer, então o que a gente faz? A gente vai pescar, a gente vai plantar, a gente vai caçar, eu preciso beber água, o rio está ali, certo? A gente precisa de chuva, as chuvas ocorrem em tais meses. A gente precisa de sol, o sol ocorre em tais meses. Tá claro? Isso quer dizer que isso aí dá uma certa sensação de término. Quer dizer, isso dá uma certa segurança psicológica para o ser humano viver a vida. Mas quando ele se pergunta sobre ele mesmo, como indivíduo, como pessoa, quer dizer, como sujeito de uma experiência vital única, e ele se pergunta onde vai parar a minha vida, ele não tem a resposta para isso. A experiência do, a simples experiência do mundo não dá isso para ele. O que mais se aproxima disso na experiência do mundo é a fotografia, o instantâneo do mundo que você, em que você encontra uma ordem hierárquica. Quer dizer, aí